Seção 33 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Antologia Brasileira, Coletânea em Prosa e Verso de Escritores Nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. Solução da Questão Religiosa, de Dom Antônio de Macedo Costa. Dom Antônio de Macedo Costa, Bahia, 1830-1891. Dom Antônio de Macedo Costa, bispo do Pará, pela sua erudição pouco comum, pela sua eloquência arrobadora, pela firme dialética dos seus discursos e, mais, pela correção de linguagem dos seus escritos, foi um cultor de muito mérito das letras pátrias. Formou-se em São Sulpício, em Paris. Tomou parte na célebre questão religiosa em que esteve empenhado o então bispo de Pernambuco, Dom Vital de Oliveira, com quem foi processado e encerrado em uma fortaleza. É, disse, o autor da célebre pastoral coletiva dos bispos brasileiros, após o 15 de novembro publicada, em que o episcopado brasileiro declarava aceitar o novo estado de coisas. Morreu em Barbacena. Exímio teólogo e literato, são do bispo do Pará as obras Pio IX, Pontífice Rei, Notícia Biográfica do Bispo de Pernambuco, Dom Francisco Cardoso Aires, O Cristianismo e o Progresso, Direito contra Direito, Resumo da História Bíblica, O Amazonas, Meios de Desenvolver a Sua Civilização, etc., além de inúmeras cartas pastorais aos diocesanos. Solução da questão religiosa. Tal é o alcance imenso do doloroso conflito em que já agora nenhum homem pensador e amigo de seu país pode ficar neutro. É o choque de duas doutrinas que se encontram frente a frente. De um lado, o catolicismo verdadeiro, apoiando-se no magistério infalível da Igreja. Do outro lado, um catolicismo bastardo, apoiando-se no governo e na maçonaria. De um lado, a religião segundo o Evangelho e a lei eterna de Deus. Do outro lado, uma religião segundo as constituições e as leis mudáveis dos homens. De um lado, a consciência católica reclamando para si o direito de crer livremente na Igreja de Jesus Cristo e obedecer-lhe. Do outro lado, o regalismo despótico, declarando que é um crime crer na Igreja e obedecer-lhe, sem o beneplácito de César. De um lado, o direito de Deus, o direito da consciência humana, o verdadeiro e eterno direito. Do outro lado, um pretenso direito constituído, um falso direito, que não é outra coisa senão o arbítrio dos políticos. Eis aqui a questão. Qual o meio de resolvê-la? Prosseguir no caminho das violências, das apressões e das tiranias? Povoar as gemônias de bispos, de sacerdotes, de católicos fiéis, condená-los aos horrores do ostracismo ou ao horror ainda maior de um cisma? Isto é impossível. Não, repito com toda a convicção da minha alma, isto é impossível. Não estamos na Alemanha de Bismarck, nem na Suíça de Ceresole. Estamos no Brasil, terra católica e livre. Pertencemos a uma nação pia, mansa, generosa, a cuja índole repugnam os excessos daqueles déspotas revolucionários. A solução da questão religiosa resume-se numa só palavra: liberdade. Dai liberdade à Igreja de Jesus Cristo. Ela não vos invade, ela não vos violenta. Deixa-vos seguir o vosso regalismo ou quaisquer doutrina ou seitas que queirais abraçar. Deixai-a também livre de regular-se conforme suas leis. Oh, bem-aventuradas cadeias que darão de si a liberdade da Igreja do Brasil! Bem-aventuradas opressões e injustiças que estão despertando em tantas almas o fervor que andava tão amortecido das verdadeiras crenças católicas. O que parece um pôr-de-sol é uma aurora. A cruz nua do Calvário está anunciando uma ressurreição. Esta crise dolorosa, que a muitos se afigura mortal, é a passagem para a vida. A cruz irá seu caminho para o futuro, para um futuro esplêndido e glorioso, apesar das trevas e desfalecimentos do presente. Ruja a tormenta, embora cerre-se a noite sobre este triste mundo que parece querer voltar para o paganismo. Os faróis estão acesos, a costa toda iluminada. A doutrina católica se afirma em toda a sua força, em toda a sua beleza. Havemos de transmitir a todos esta luz da verdade que faz a felicidade de nossa vida, a força de sofrimentos, de esforços, de sacrifícios, meneando as armas pacíficas da oração e da palavra. Conseguiremos chamar nossos irmãos desviados à suave comunhão da Igreja de Jesus Cristo. Quanto a mim, apesar de minhas cadeias, sinto-me feliz de viver para lutar e sofrer, de viver para dar um testemunho da fidelidade com que devemos servir à pátria da terra e à pátria do céu. Condenem-me os homens como um facínora e um rebelde. Quando, com a mão trêmula, eles tiverem lavrado e assinado minha sentença, firme na minha consciência, certo de ter feito o meu dever, olharei tranquilo para o céu e direi: apelo para a justiça de Deus. Direito contra direito, ou o Estado sobre tudo, 1847. Fim da sessão 33. Gravado por Rogério Maciel.